Olá, ouvinte da Rádio Em. Está no ar mais uma edição do Na Escuta, Rádio Jornal Laboratório, produzido pelo curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é Gustavo Medrado e apresento esta edição na companhia de Maria Carolina Frigo. Tudo bom, Maria Carolina? Olá, ouvinte da Rádio Em. Olá, Gustavo, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Na Escuta. O jornal leva até você as notícias que fazem diferença no seu dia a dia. É isso aí, Maria Carolina. Sintonize a sua frequência e venha com a gente. Você pode ouvir esta e outras edições deste programa, reportagens e entrevistas especiais no nosso site da Web Rádio. O endereço é www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Ouça agora o que nós preparamos para você nessa edição. Na Escuta, informação que toca. No campo da ciência e tecnologia, vamos falar um pouco sobre um novo projeto do curso de Engenharia Mecânica da UFO. O objetivo é colaborar com as pesquisas no diagnóstico do câncer de mama. E, seguindo a nossa série de reportagens especiais, análise sobre políticas públicas de acolhimento. A reportagem de hoje fala sobre as políticas públicas de acolhimento a mulheres. No quadro Solta o Verbo, uma crítica sobre a peça teatral Abraço, do grupo Clowns de Shakespeare, que está percorrendo o Brasil em exibição. Continue com a gente. O Na Escuta começa agora. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. O desenvolvimento de tecnologias na área da saúde tem ajudado a melhorar a qualidade de vida da população. Na UFO, diversas pesquisas vêm sendo realizadas. Dentre elas, está um projeto da Faculdade de Engenharia Mecânica, que procura colaborar no diagnóstico de câncer de mama. Minha companheira de locução, Maria Carolina, nos conta um pouco mais sobre esse projeto. É isso mesmo, Gustavo. Conversei com um dos professores que participa do projeto e explico como funciona na matéria que a gente ouve agora. O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama tanto de mulheres quanto de homens, como consequência de alterações genéticas que fazem as células se reproduzirem descontroladamente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o câncer de mama é a segunda principal causa de morte de mulheres nas Américas. No Brasil, em 2012, foram registradas mais de 13 mil mortes causadas por este tipo de câncer. Pesquisadores de vários países da área médica e das engenharias trabalham para que estes números diminuam, desenvolvendo novos métodos de diagnósticos e tratamentos. Na UFO, este empenho em colaborar com as pesquisas não é diferente. Um exemplo é o projeto em que o professor Dr. Alisson Augusto Figueiredo, da Faculdade de Engenharia Mecânica, a FEMEC, participa, que procura desenvolver novas formas de identificar tumores através das ondas de imagens infravermelhas. O projeto, que tem parceria com a medicina, vem sendo estruturado desde 2011 e procura colaborar com o diagnóstico do câncer de mama. Tem como objetivo fazer com que a técnica sirva para uma espécie de triagem para a mamografia, já que este exame é realizado em mulheres com faixas etárias específicas. Alisson Augusto fala um pouco sobre a pesquisa. Tem como objetivo realizar ou criar uma técnica que possa contribuir com a detecção precoce do câncer de mama através de imagens infravermelhas. Ou seja, utilizar uma câmera termográfica em pacientes que possivelmente têm tumores mamários e usando apenas imagens térmicas, criar uma técnica que possibilite o diagnóstico de um câncer, identificando ele, trazer informações de tamanho, de profundidade e informações que podem auxiliar médicos a realizar biópsias de maneira mais eficaz. Diversos testes vêm sendo realizados e os resultados são animadores, como destacado por Alisson. Realizamos alguns testes em fantomas de silicone, onde a gente mostra que é possível, sim, você utilizar imagens térmicas obtidas por câmeras infravermelhas para localizar fontes de calor. E estamos bem próximos já de realizar a aplicação da técnica em pacientes, certo? Do Hospital do Câncer de Mama aqui da UFO. Então a gente tem uma perspectiva futura aí bastante positiva. Vale a pena ressaltar que o projeto não visa substituir o exame da mamografia, já que, atualmente, este é considerado a técnica de ouro para o diagnóstico de tumores malignos, mas visa contribuir para que mais mulheres tenham acesso a exames e colaborar também no diagnóstico com detalhes. A pesquisa ela não visa fazer com que a tomografia substitua a mamografia. Na verdade, as principais instituições, né, que trabalham com esse tipo de problema, do câncer de mama, já afirmam que nenhuma técnica ela vai substituir a mamografia. As técnicas estão apenas para complementar, certo? A mamografia. Então, a ideia é apenas trazer um complemento. Os reflexos da pesquisa poderão ser vistos no dia a dia e na saúde de pacientes. Alisson lembra também da importância em se aplicar o conhecimento gerado dentro da universidade na vida das pessoas. Seguir para essa linha, tentar mostrar que uma técnica desenvolvida aqui no laboratório, ela tem sim capacidade de ser aplicada em experimentos, que é o que a sociedade espera. Vale a pena destacar a importância do incentivo à pesquisa brasileira e, por isso, deve ser tratada como prioridade. Maria Carolina Frigomaschio, para o Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Maria, você se lembra do incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro em setembro? Pois então, os vestígios de fragmentos do fóssil de Luzia acenderam uma luz sobre a possibilidade de outro fóssil ser encontrado. Luzia foi uma das mais antigas habitantes da América Latina, com mais de 11 mil anos. Lembro sim, Gustavo. Outro possível fóssil a ser encontrado é o dinossauro mineiro Maxacalisaurus topai. Ele viveu há 80 milhões de anos, quando o solo do Triângulo Mineiro era banhado por rios e pântanos. O dinossauro quadrúpede, com cauda e pescoço longos, uma cabeça bem pequena, era uma espécie rara, encontrada apenas no Triângulo Mineiro. Assim como o fóssil de Luzia, o do dinossauro também estava guardado em armários de metal. E vive a expectativa de ser encontrado, para então passar por uma análise na tentativa de reconstituição. As informações foram divulgadas pelo próprio Museu Nacional. Vamos torcer pelo melhor, não é mesmo? É isso mesmo, Gustavo. E mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre arte. A Prefeitura Universitária da UFO decidiu pela primeira vez usar o grafite nos muros da universidade. Arte caracterizada por inscrições e desenhos em locais públicos, o grafite representa um tipo de expressão que pode ser desenvolvida com um propósito educativo, reflexivo e de conscientização. A proposta da Prefeitura é de aproximar a arte urbana da comunidade acadêmica e tem o objetivo de homenagear pessoas importantes para a cidade e para a universidade. A iniciativa quis utilizar pelo menos um grafite desenhado em cada um dos 7 campi, relacionado sempre ao tema respeito. Para a realização do projeto, a Prefeitura realizou parceria com 2 artistas plásticos, um deles estudante de artes visuais aqui da UFO. Eles desenvolveram o desenho de uma figura conhecida aqui em Uberlândia, o Sebastião Bernardes de Souza, mais conhecido como o Grande Otelo. A pintura foi registrada no muro da Rua Francisco Vicente, no Campo Santa Mônica. Legal, né, Gustavo? Muito bacana. E outra coisa, Maria Carolina, aconteceu no mês de outubro, a 8ª Semana de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Uberlândia. Estudantes, bolsistas e não bolsistas que concluíram suas pesquisas em fevereiro e julho de 2018 puderam apresentar seus trabalhos. Quem esteve lá no Centro Esportivo Universitário, o CEU, pôde conferir os 600 trabalhos de alunos de ensino médio e de algumas escolas aqui de Uberlândia. Todos os trabalhos passaram por uma avaliação de pesquisadores convidados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Os critérios avaliados foram domínio de apresentação do conteúdo do aluno, qualidade e nível técnico. O objetivo da avaliação é compor um relatório que será enviado para o CNPq e para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. O evento é organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFO, a PRO-PP, e integra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. No Brasil, existem em média 72 casas-abrigos para acolher mulheres em situação de risco em virtude da violência doméstica. Nestes locais, a mulher é amparada e conhece mais sobre seus direitos. Na série especial de hoje, a repórter Natália Morim conversou com profissionais que falam a respeito dessa política de abrigamento para mulheres vítimas de violência. A Lei Maria da Penha prevê desde o acolhimento especializado, apoio jurídico e psicossocial, até o abrigamento das mulheres em risco de vida devido à violência doméstica. Para isso, mecanismos como as casas-abrigo ganharam força. De acordo com as diretrizes nacionais de abrigamento para mulheres vítimas de violência doméstica, casas-abrigo são lugares seguros e sigilosos. Trata-se de um serviço de caráter temporário, no qual as usuárias podem permanecer por um período determinado, podendo levar também seus dependentes. Existem atualmente cerca de 72 casas-abrigo espalhadas no país, sendo o Sudeste a região com maior número. De acordo com a psicóloga Cláudia Cruz, atuante na ONG SOS Mulher e Família, instituição com sede na cidade de Uberlândia e que tem como objetivo apoiar e orientar pessoas que vivenciam situações de violência doméstica, o intuito das casas-abrigo é criar condições para que as mulheres possam se resguardar e ter um novo horizonte de vida. As casas-abrigos, elas foram criadas com o propósito de evitar a morte de mulheres que estão em situação de violência e que correm esse risco se permanecerem com a pessoa autora de violência, que muito frequentemente é o marido, né? Então, de uma certa forma, o abrigamento, ele representa um resguardo para essa mulher, uma não exposição à situação de violência, num momento em que ela emocionalmente, inclusive, tem muita dificuldade para assumir uma decisão como essa, né? Então, ela é esclarecida sobre a viabilidade do abrigamento, sobre a perspectiva de uma preservação da vida e que emocionalmente ela pode ser melhor cuidada estando distante desse autor de violência. Cláudia Cruz também comenta que o ambiente das casas-abrigo é voltado para o esclarecimento de direitos e orientação dessas mulheres. As casas-abrigos, elas não são simplesmente um equipamento para isolar essa mulher do processo de violência. São também espaços de promoção, né? Então, qualquer serviço, não só de psicólogo ou de assistente social, podem compor a abordagem dessa mulher que está abrigada, né? Qualquer outro serviço que se relacione à promoção dessa mulher, ao esclarecimento sobre direitos que ela tenha, né? Aos encaminhamentos que se façam necessários em relação às políticas públicas às quais ela tem acesso, aos programas sociais aos quais ela tem acesso e não tem, muitas vezes, conhecimento de que tem esse direito, né? Isso tudo é oferecido para a mulher para que ela consiga se reposicionar, né, em relação à própria vida e em relação ao processo de violência. A advogada Maria Letícia Maschio esclarece que os direitos da mulher no abrigamento e no desabrigamento variam de acordo com o estado ou município que ela se encontra. Isso se deve à resolução da Lei Maria da Penha, que deixa os mecanismos de proteção sob responsabilidade dos estados e municípios. Em alguns municípios do Brasil, é possível, após a estadia nessa casa-abrigo, quando a mulher for a vítima, for se realocar na sociedade, no mercado de trabalho, que ela receba, por exemplo, auxílio moradia, mas há municípios e estados que isso não é possível, não faz parte da política, da diretriz, do mecanismo de proteção à mulher vítima de violência doméstica após o período de abrigamento. A advogada também explica que o encaminhamento dessas vítimas é feito de forma sigilosa por uma equipe especializada. Como isso acontece na prática? A vítima de violência doméstica, ela vai registrar um boletim de ocorrência e até que seja decidida essa medida protetiva de afastamento ou outras formas de proteção, ela já pode ser acolhida nessa casa de acolhimento provisório. Até que seja determinado mesmo se ela vai ter essa medida protetiva deferida ou não. Tendo sido deferido, ela pode ser encaminhada para uma casa-abrigo. Essa casa-abrigo, ela é totalmente sigilosa, até mesmo o transporte dessa vítima com seus filhos dependentes até essa casa-abrigo é feita por pessoa especializada, funcionário, que também tem toda a questão do sigilo, porque ninguém vai poder saber que ela está naquele lugar. É um lugar totalmente protegido, porque as vítimas de violência doméstica, elas continuam, em sua grande maioria, a receber ameaças aos seus ex-parceiros. De acordo com o próprio documento das diretrizes dessa política de abrigamento, existem falhas nesse mecanismo. A necessidade de abrigos de curta duração, voltados também para as mulheres que sofrem agressão, mas que não estejam correndo risco de vida, é um exemplo de adequação necessária. Além disso, outra ação para a efetivação do abrigamento seria o mapeamento dos serviços alternativos, como ONGs e associações. Esse monitoramento seria importante para que a vítima tenha uma rede de apoio maior e possa ser melhor amparada. A Natália Morim, para Na Escuta. E no nosso quadro de crítica de mídia de hoje, uma peça teatral. O grupo do Rio Grande do Norte, Cláudio Shakespeare, está percorrendo o Brasil com a peça Abraço. O espetáculo conta a história de personagens que vivem em um país onde não se pode abraçar. É isso mesmo, Maria Carolina. Essa apresentação faz parte de uma trilogia criada pelo grupo de teatro após estudos sobre regimes ditatoriais na América Latina. Eu fui até Brasília para assistir à apresentação e conto para vocês a minha experiência. Em tempos onde o discurso de ódio e a falta de empatia se tornam cada vez mais perceptível em nossa sociedade, tirar um momento para refletir sobre nossos comportamentos é muito bem-vindo. O grupo de teatro potiguar Clowns de Shakespeare apresenta uma proposta encantadora nessa área. É o espetáculo Abraço. Dirigido por Marco França, a obra, que é voltada para toda a família, conta a história de personagens que vivem em um lugar onde não é permitido abraçar. O espetáculo, que é não verbal, conta com música especialmente composta para as cenas. No palco, os atores Camille Carvalho, Dudu Galvão e Paula Queiroz dão vida a 6 personagens: o menino, a avó, o homem, a florista, o general e o soldado. O soldado. Durante o enredo, esses personagens atravessam um quadrado no chão, contando histórias de encontros, despedidas, opressão, exílio, afeto e liberdade. Algumas cenas chamam bastante a atenção, como a do soldado que, durante a trama, passa um detector sobre o corpo do homem, atarefado com o trabalho, e consegue ouvir as expressões reprimidas dentro de seu corpo. Outro momento marcante é o do bombardeio. Durante toda a apresentação, as crianças que estão na plateia fazem a festa. Como os personagens são bem caricaturados, a todo momento elas imitam suas expressões. Isso comprova o êxito dos atores em cativar a atenção dos pequeninos ao transmitir a mensagem. Os pais, que assistem atentos, conseguem captar as metáforas e símbolos presentes e poderão depois conversar com os filhos mais facilmente sobre a temática. Ao final, é impossível não se emocionar com o desfecho de 2 personagens no país onde não é permitido sequer um simples abraço. Thank you. Esse é, com toda certeza, um espetáculo que vale muito a pena ser assistido nos dias atuais. Falar sobre os fantasmas da ditadura se faz, mais uma vez, extremamente necessário e pertinente. Por isso, junte toda a família e se programe para assistir ao espetáculo Abraço, do grupo potiguar Clowns de Shakespeare. O grupo roda todo o país apresentando a peça e, para saber os locais de apresentação, basta acessar o site www.clowns.com.br. Repetindo, www.clowns.com.br. Ou ainda curtir a página no Face, facebook.com/clownsdeshakespeare. Eu, Gustavo Medrado, recomendo. Muito interessante a reflexão da peça. E com essa crítica, o Na Escuta chega ao seu fim. Sempre é bom lembrar que você pode ouvir esta e outras edições deste programa, reportagens e entrevistas especiais no site da nossa web rádio. O endereço é o www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Essa edição foi produzida por Marcelo Melazzo na produção técnica e Vinícius Dorne na orientação. João Pedro Rabelo como editor-chefe. Reportagens de Maria Carolina Frigomaschio e a Natália Morim. Produção de quadro feita por mim, Gustavo Medrado. Muito obrigada, Gustavo, e muito obrigada também a você, ouvinte, por estar conosco em mais uma edição. Até a próxima! Valeu, Maria Carolina, foi um prazer. Até a próxima, ouvinte. Tchau! Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorne.